Mr. Motherfucker. Okay. Es la que un canto, que un DJ. Ela e cinco amigas, então sucesso. Três pro cantor, três pro DJ. Ela me perguntou e eu disse Ok. Se eu dou conta de você, eu dou conta das seis. Ok. Moleque tá foda e te incomoda. Famoso no Brasil e famoso na Europa. Terror das gravadoras, eu que lanço a moda. Minha música é viciante, meu flow é tipo coca. Passa lá na beca, passa lá no YouTube. Se você curte, põe like lá no Facebook. Segue no Instagram, tô cheio de fã. Lourinha e moreninha, tipo aquelas do Outcham. Isso não é pra MTV, isso aqui é pra favela. Aqui em Salvador, em São Paulo e nas vielas. Toca lá no Rio, pros neguinhos do fuzil. Parece o Soulja Boy, mas os moleque é do Brasil. Ela é o gueto, okay. Que é o DJ. Ela e cinco amigas, então sucesso. Três pro cantor, três pro DJ. Ela me perguntou e eu disse Okay. Se eu dou conta de você, eu dou conta das seis. Okay. Se eu dou conta de você, eu dou conta das seis. Zuka, Zuka Boy Music. Ela está ligada que nós tem o dom. O dom de te levar pro céu. Baby, pegue, não se apegue, eu sou da fiel. Quer o cantor? Quer o DJ? É só tu escolher, tem amor pra todas vocês. Com malote no bolso, equipe explosão. Avisa pras amigas que tem rock na mansão. Nascida em São Gonçalo, carioca da gema. O bagulho é doido, com nós não tem problema. Porque a fila anda, gira que nem catraca. Meninas me desculpem, mas meu pai ela é o gato, que é o DJ. Ela e cinco amigas, então sucesso. Três pro cantor, três pro DJ. Ela me perguntou e eu disse Ok. Se eu dou conta de você, eu dou conta das seis. Ok.